é de rosas, Guarujá, sou azul. Aqui é Campinas, não é Malibu. Aqui eu manifesto o ódio da favela, o sangue, o desespero que escorre na viela. Se quiser assistir, então vem comigo. O medo e o terror de um moleque faminto que te enquadra no farol. Um louco homicida que bate na sua cara, te deixa sem saída, te cata sua bolsa, tinha fogo no seu carro com seu filho lá dentro, só pra ver o regaço em minissérie bonita, muito menos teatro. A vida não tá fácil, na terra, no asfalto, vejo os manos arriscando na avenida norte-sul, dando fuga nos homens, é tiro no capu. É loucura, doido, é loucura, doido, mas é pouco pra você que pensa que acabou com a coluna travada, mas uma orelha seca, velho com glaucoma, é fim de carreira, não consegue um trampo, nem na Tecnol, vai ralar de sorvete debaixo do sol. Às 5 da manhã carrega lata de concreto, sem momento feliz pra contar pros seus netos. Esse é o sofrimento que revolta o brasileiro, que faz do moleque um soldado guerrilheiro. Infelizmente, o nosso dia a dia é assim. Será que eu sou culpado? Meu Deus, o que é que eu fiz? Várias noites acordado, pensando na manhã, porque a vitória não chega de tan. Será que eu sou louco ou então alucinado? Não, sou filho do rei, descendente de escravo, que sonha com a paz através das grades, trancada sete chaves à espera de um milagre. Queria oportunidade pra entrar na FUVEST e dar o que eu não tive pro meu pivete, um sorriso de esperança, um abraço apertado, e juntos venceremos a dor e o fracasso desse mundo miserável que nos fez sofrer, me fez abrir o olho, me fez entender que a rua é o ringue, sem juiz, sem tatame, e o céu é escuro com balas traçantes. É loucura acreditar, mas temos que sonhar entre balas e flores, ser feliz e amar. Enquanto o coração está batendo pulsando, são vidas reagindo, seguindo acreditando. É loucura acreditar, mas temos que sonhar entre balas e flores, ser feliz e amar. Enquanto o coração está batendo pulsando, são vidas reagindo, seguindo acreditando. É loucura permanente, os fortes massacram, ambições pelas notas sacadas no saque. Infinitamente estamos mais longe, ao final dos tempos e a paz aonde. A violência no Brasil, epidemia feroz, percebemos que o mundo não desata os nós. O medo como regra do espaço conceito, balas perdidas atravessando, varando o peito. Isso que é ético, uma nova genética, acredito que não. São fuzil as réplicas, não faz a doméstica. Um dia cê madame, limpando o banheiro, vejo vários clones honrando seus nomes e as suas origens. Pessoas sofridas, é assim que dizem. O abandono e a carência é a nossa matriz, a persistência e a fé é a nossa raiz. Na busca de um troco, vendedor ambulante, lugares sem escola, resultado alarmante. Assim é o mundo louco dos novos tempos. Já pensou quando chegar 2500? Se hoje ainda temos em vários viadutos moradias de família do Brasil fruto. Analisar os fatos não quer dizer que estou certo, mas o fim do mundo cada vez mais perto. Como se encontra um humilde coitado que veste o seu filho com trapo rasgado, de tanto sofrimento, admirável ternura pra ter uma casa só na miniatura. Se a nossa cultura sobrevive no lixo, crianças dividindo com urubu um petisco, puta sacrifício conviver com isso, saber que é difícil e não é o início. É loucura acreditar, mas temos que sonhar entre balas e flores.